Portal do Arrocha. É Amanda e Rochinha falando de amor sofrido pelas beiradas. O top do Brasil. Pra falar de amor, gente, a rocha aperta. Tô num momento bem assim, querendo pensar a dois. O meu tempo de solteiro já foi. Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro. E o egoísmo quero repartir ao meio. Trocar metade de um abraço por inteiro. E digo logo que nada de passageiro. Quero minha quieta com alguém que possa me esperar. Pra um simples jantar, daqueles que a gente nem precisa combinar. Seja simples e barato, ou num restaurante caro. Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar. Se acaso estiver, foi mais que um bom começo. Porque eu achei com quem divide o endereço. A rocha aperta, bora! Com alguém que possa me esperar. Pra um simples jantar, daqueles que a gente nem precisa combinar. Que seja simples e barato, ou num restaurante caro. Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar. Se acaso estiver, foi mais que um bom começo. Porque eu achei com quem divide o endereço. Rocha aperta, Silvana de um. Alô, meu parceiro Thiago, em nome da família Vidrocar. Alô, doutora Carla. Alô, Thiago Amortecedores. Simbora, meu parceiro. Chama que nós. Tô num momento bem assim, querendo pensar a dois. O meu tempo de solteiro já foi. Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro. E o egoísmo quero repartir ao meio. Trocar metade de um abraço por inteiro. E digo logo que nada de passageiro. Quero minha quieta com alguém que possa me esperar. Pra um simples jantar, daqueles que a gente nem precisa combinar. Que seja simples e barato, ou num restaurante caro. Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar. Se acaso estiver, foi mais que um bom começo. Porque eu achei com quem divide o endereço. Com alguém que possa me esperar. Pra um simples jantar, daqueles que a gente nem precisa combinar. Seja simples e barato, ou num restaurante caro. Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho do olhar. Se acaso estiver, foi mais que um bom começo. Porque eu achei com quem divide o endereço.